Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória, sempre guiados por João Guedes nestas viagens pela história. Hoje voltamos-nos para o umbigo, voltamos-nos para o jornalismo. Não é a mais velha profissão do mundo, mas já tem uma proveita idade aqui em Macau e aqui serve também de ponto de referência, serve de reflexo do próprio curso da história, João. Exatamente, o jornalismo em Macau tem início com a Revolução Liberal de 1820, que se repercute 2 anos depois aqui, 1822. O liberalismo traz uma coisa importantíssima, ou não fosse liberalismo, que é a liberdade de imprensa nas colónias portuguesas. Até aí era proibido a impressão de jornais, de livros, nada, não era possível. Era tudo impresso no reino, ou seja, em Portugal, e depois enviado para as colónias, incluindo os catecismos e as bíblias e tudo isso. Ora, em 1822, há ensejo então de publicar pela primeira vez um jornal em Macau. Esse jornal é a Abelha da China, que nasce como o Boletim Oficial de Governo. E então, é também o primeiro jornal estrangeiro publicado na China, em toda a China. Não? Exatamente. Tem essa importância. Exatamente. Reflete as ideias do seu editor, que era o Frei António de São Gonçalo de Amarante, que era ele próprio um dominicano, enfim, exacerbado como todos os dominicanos, um liberal que não fazia concessões. E, portanto, a Abelha da China ataca os absolutistas, faz seco das ideias modernas, do iluminismo do século XIX, e, claro, tem pouco tempo de vida porque, um ano depois, os absolutistas do Dom Miguel retomam Macau e lá vai a Abelha da China queimada no Leal Senado e, portanto, termina por ali e passa a ser a Gazeta de Macau. A Gazeta de Macau é, de facto, então, um boletim oficial de governo, com as notícias oficiais do governo. Depois, o jornalismo mantém-se até ao final da primeira metade do século XIX, há interrupções nas publicações portuguesas, porque depois começam a surgir publicações inglesas feitas em Macau, o Chinese Repository e outras publicações, que são jornais, esses um bocadinho mais, diria que, modernos do que os jornais portugueses na altura. Os jornais nascem nessa altura com uma intenção política, não era uma intenção jornalística como hoje. Não havia esse ideal nobre de informar. Não, longe disso. Portanto, eram jornais doutrinários. Jornais. Panfletos. Exato, eram panfletos, portanto, e normalmente eram promovidos pelos governadores que chegavam, que precisavam de um órgão de comunicação em que fizesse saber as suas intenções, não só à população portuguesa, mas à grande comunidade estrangeira que aqui vivia. E, portanto, que era preciso informar sobre quais eram as posições. Mas esse modelo haveria de vigorar durante muitos anos? Muitos anos, porque depois os jornais só se começam a tornar jornais noticiosos, na verdadeira acepção da palavra, no início do século XX. Mas jornais a sério e modernos é mesmo só depois da guerra. Só em 45 é que começam a surgir. E então o grande jornal é o Notícias de Macau, com o Herman Machado Monteiro, um velho republicano exilado em Macau. Antes disso, os jornais ou eram iniciativa dos governadores, ou era uma iniciativa de um advogado da praça, que normalmente se assumia como líder ou da oposição, mas às vezes não, às vezes era o apoiante do governador, dependia das concessões que o próprio governador fazia ou não. Portanto, se o governador alinhava com as posições do advogado, tudo bem. Se não alinhava, o advogado passava-se para a oposição. E seria assim durante, eu diria, durante quase toda a história poderia dizer até aos dias de hoje, embora tivesse havido uma alteração radical com a transferência de soberania de Macau para a República Popular da China. Durante todo esse tempo, a vida dos jornais é sempre curta. Não há um jornal que, de facto, a não ser ultimamente, por exemplo, a Tribuna de Macau é um jornal com muitos anos já e, portanto, é uma exceção na história do jornal dos jornais. E o Clarim, que é o mais antigo. E o Clarim, que é o mais antigo. Embora o Clarim tenha tido diversas fases, umas vezes semanário, outras vezes diário, outras vezes até mensário, e de maneira que, mas foi-se sempre aguentando. Como título, é o título. Exatamente, o título mais antigo. Depois temos o jornal O Independente, que se consegue manter já finais do século XIX, que se consegue manter mais de 20 anos, o que é uma raridade na história do jornalismo em Macau. Portanto, havia sempre alguém que pegava no facho desse jornal e o mantinha em publicação. É curioso também dizer que em momentos de maior restrição da liberdade, os jornais em português de Macau eram impressos e publicados em Hong Kong para fugir às leis de Portugal. E de maneira que temos, por exemplo, o caso do Porvir, que é um jornal muito interessante, que é um libelo constante contra o governador de Macau, em que denuncia todo tipo de crimes que era possível imaginar, mas que era publicado em Hong Kong, porque senão seria encerrado rapidamente. Mas ainda assim aqui sempre se respirou um ar de liberdade em comparação com outras colónias, digamos assim. Talvez um pouco mais, mas dependeu sempre dos governadores que vinham para Macau. Não era uma política, era variável? Não, variava muito com a personalidade do governador. Se era um governador com ideias mais liberais, pois, enfim, haveria uma certa latitude maior dos jornais e dos jornalistas em Macau. Mas o que acontecia normalmente é que os governadores vinham para cá, eles tinham o poder absoluto, atenção, porque nessa altura eles reportavam apenas ao Ministério do Ultramar em Portugal, anteriormente ao Ministério da Marinha, e portanto eles no fundo eram quase verdadeiros mandarins, e portanto a certa altura esses governadores autoprotegiam-se, e era frequente ver-se a ordem de encerramento de jornais, o banimento de jornalistas que eram desterrados normalmente para a Taipa ou para Kluane, naqueles tempos quando não havia ponte, e portanto estar na Taipa ou em Kluane era um verdadeiro desterro, como aconteceu mais recentemente com o esse jornalista republicano, diretor do Notícias de Macau, que era Herman Machado Monteiro. E assim passámos em revista a história do jornalismo de Macau, um percurso que reflete bem também a história do próprio território. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado, Hugo.